77747, Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 13325, alterna 1251, 6747, boa noite. Táxi 6630 com 59 a bordo, Natal, 3 horas de país. 59, alguém? 39, 159. Sente 59 via Índia, ajuste no 015, 1895, quanto espera? Salvador, Chanel 63, Zona 0, Ponte Vera Franca. Chanel 63, Zona 0, autorizado a linha de decolar a pista 10, o vento 120 graus, 09. Decolando, 63, boa noite, 355, tendo a informação Victor. 355, acena a identificação. Tipo 5515, 66 milhas nordeste do Ajudador, contato radar, vou na torre de Ponte para a chegada da Ponte. Vou na torre de Ponte, eu prefiro 5515. 0 decolado às 49, chame controle 120.8. 310, sair da PUCA, sube e mantenha 350. Salvador, boa noite. Xené 6303, posição de estacionamento, posição é 08. Na 8, autorizada, corta aqui. Chegada a Man, desça e mantenha 4000, ajuste 1-0 no 5. O trip 5216, continue a ascensão para 150, chama agora centro Recife na frequência 1245, alterna 2085. 2545, 2085, centro Recife, 5216, boa noite. Boa noite. Livro TZ, aguarde pro Aderacaju, Oxenai 6310. Gente, aguardando e coordenar aí com o setor adjacente a prova do Rodolfo Fox 18. Aguarde. Xené 6310 está autorizado ao pro do Romeu Fox 018. Gente, obrigado. Coordenação, obrigado. Via Pátio Índia, quanto espera a torre? 1895. Pátio Índia, 1895, quanto espera? 174, aguarde para dar certo, cobre. No 5 no ideal de descida. Trip 55 no 5, deixa para 3000, ajuste no 0 no 5. 3000 no 0 no 5, trip 55 no 5. Oxenê 6224, está livre ao final do procedimento, desça para 2000 pés e informe no localizador. 2000 pés, reportar localizador Oxenê. Oxenê 6310, chame Recife, frequência 12545 e alterna 12685. 2545, 2685, 6310, obrigado, boa noite. Good evening, Charlie, Charlie Alpha Echo November, Skunker Dent, clear Mario Arrival down to flight level 050. This is Mario Arrival, flight level 050, I'm flying again. Copy. Aguardando. Do, boa noite, Xené 6313, está no ponto de espera da pista 10, pronto. Xené 6313, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1, 10 graus, 10 nós. Ali decola da pista 10. Direita, saída da EO, Lenda Bridge. Controle, 120, decimal 8. Seu transponder, 5422. Correto, chame para o custo de acionamento, voo no 074. Após posição pelo, está autorizado ao final do procedimento, prossiga para 2000, o ajuste no 095, informe no localizador. Cliente, após pelo, autoridade de ADS, informar o localizador do 3555. Decola 00, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa semana. Controle Salvador, boa noite, Oxenai 63 no 3, saída da El. Boa noite, Oxenai 63 no 3, contato radar, está autorizado Leda, vou para o 360. Leda na proa 360, nível 63 no 3, muito obrigado. Ocean 6224 no localizador. Completa final do procedimento, chame a torre 11895, teu Bobozo 6224. 1895, brigadão. Abraço, Zizi. Ô, Zizi, como tem falado contigo? Schumacher, abraço. Torre Salvador, boa noite. Ocean 6224. Manda 24, boa noite, pode passando o Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 5. Reportará. Boa noite, 3662, identifique, chegada Mari, deixa para o nível 060. Mari 060. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju. Controle, 120, decimal 8. O transponder é o 5423, então 3305. Autorizado Recife, nível 330, via Upper Wings 58. Decolada 10, curva esquerda, Pouca Caju. 1208, controle, 5423, o transponder, 3305. Tá correto, é 3305, chame aí no portão 6, pronto. Tá valendo. Ocean 6224, próximo, passou, Simbra, baixou e travou. 6224, tá livre pouso, pista no 0, vento 120 graus com 09 nós. Livre pouso, Ocean. controle Salvador, 3B5595, estabilizado no logo. 3B5595, completa final, chama torre 1-1895, tamo pouso. 1895, 3B5595. Charlie, Charlie, Alpha Echo November, you are clear final LS post, down to 2000 feet, connect 1015, you post on localizer. I call you back to the localizer, clear down to part of 81315. Yes, the 107. 2000 feet, sir. 2000 feet, thanks. Então 3.062 está reautorizado para 3.000 pés ou ajuste no 095? 3.095. TAN 9355 está reautorizado para 4.000 pés. Ajuste no 095. 4.000, TAN 935. Via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, obrigado. Salvador, 3555 agora, baixado, travado. Gente, 3555 tem livre pouso, pistão no zero, vento 100 graus, uma centena com 10 nós, com 10 nós. Gente, livre pouso, 3555. Muito bom, vamos. No solo 10 à direita, solo 219, boa noite. Gente, direita 1219, 3555, obrigado. Charlie, Charlie, Alpha Echo November, estabilizado. Charlie, Charlie, Alpha Echo November, complete final, contact tower 118.95, have a nice day. 118.95, thank you very much, folks. Alívio Pax, Alfa e Kilo para o Pat 3. A posição é 04 do Pat 3. Para o táxi, 3307, zero aborto, 3 horas e 40, saindo na sala. Gente, vivo táxi, pelo pátio, e Índia. E na porta de espera da 10, chame a